Victor Junior 3, Tempo Metal 30,000, bravo, pela equipe, via Rádio Flank Bowl. Liga 180, sai da água 1, transição leva, decola no lugar, primeira curva direita. Aqui no transpolha 5051, sequência do controle de Salvador, 20, desfode. better look. So these are kind of good since we've got a voice number of 300. Azuca 234, posto 08, pode continuar. 94 para fazer também, vou descer na entrada 240, para o início, é radial 290 para você. Alô, tem como essa tirada para você, por favor? Como você falta, eu falo uma sete nove. Sim, faz 191179. Eu sou radar para ser testamento, cobertura proa 240. Limite radar 290, falou. 9, 1, 2, 3, 4, na pré 2, 0, 0. Bate 5, você fala que você está com o localizador. Cliente, por agora 2, 0, 0, aguardando para receber o portal móvel 2, correção 9, 0, 0. Passarei 2223, decolar na sua escuta, Arbo 1. Passarei 223, contato radar, separando de volante 0, contato de instruções, contato Arbo 1. 180, cancela as instruções, passarei 2223. Thank you. 9. Salvador, bom dia, tudo de novo. A gente já está de 3-1, final de 7 dias. Azuma Trava, ponto de contato, 0, vento norte, 4 norte. Ele já ficou do sistema 0249-81. algo mais grave no sono.